Ai, meu, grande coisa que ele pegou Covid. É só uma gripezinha. Vai tomar cloroquina e já melhora. E também, se morrer, e daí? Olá, pessoas que por mais de 100 dias têm lutado contra essa gripezinha aí, tá ok? Na semana em que o coronavírus pegou Bolsonaro, pobre corona, a má notícia é que as aparências enganam. As coisas continuam dando bem ruim por aqui. Eu sou Bruno Pomer, goleiro, publicitário e permanentemente puto. E eu sou Danilo Leitor, geógrafo, volante e professor em quarentena. O de ruim dessa semana é comemorativo. Chegamos ao número 10. Por conta disso, junto com o podcast, você vai poder ver nossos rostinhos lindos no YouTube e ainda desfrutar de uma playlist com todas as músicas que já passaram por aqui. E se você tem algo a dizer, quer ser convidado do programa ou só mandar a gente a merda mesmo, o site do Deu Ruim na Rádio Sense tem a famigerada caixa de comentários. A grande personagem, ícone deste podcast. Entra lá. Se você nasceu nos anos 80 ou antes, pode também mandar um e-mail para oanarreste, com dois R's e I no final, @gmail.com, que é o e-mail de quem produz o podcast. Tem também o Twitter, que é @oanarreste, de novo com dois R's e I no final. Sobe música e roda a vinheta. Volta que deu ruim! O nosso destaque inicial é daqueles que fazem a gente pensar: mas pera, será que isso é ruim mesmo? E a gente responde: sim, é. O deu ruim de hoje é: CEOs pedem que o governo brasileiro combata o desmatamento. Se os cabeças de algumas das maiores empresas do Brasil, como Ambev, Bayer, Microsoft, Suzano, Shell, Vale, Cosama, Frig, Cargill, Bradesco, Itaú e Santander, entre outras, estão pedindo ao governo que pare de desmatar, é porque as coisas estão muito ruins mesmo. Porque não é que os banqueiros, os líderes do agronegócio e os chefes de transnacionais estão preocupados com o meio ambiente. É que a devastação atingiu um ponto tão absurdo que parou de dar lucro. Tem uma questão aí que é, cara, por mais que eles estejam interessados em ocupar esse espaço e tal, tem uma questão de tratados internacionais, né, que limitam exportações, por exemplo. Então, se o cara não tiver o atestado de que aquele boizinho não desmatou muito, ele não vai vender. No momento em que a China já não tá mais comprando carne brasileira, ou tá colocando restrições e tal, isso tudo acaba sendo um grande problema econômico, mesmo para essas grandes empresas. E eles estão vendo que vai dar uma merda gigante. E é uma lógica que tá dentro dessa coisa que foi inventada aí nas últimas décadas, chamada de capitalismo verde, né? Você pega um selinho e você agrega valor ao seu produto a partir desse selinho. O comércio de crédito de carbono, que é uma das coisas mais conhecidas desses protocolos de capitalismo verde, é um exemplo para mim sempre fantástico, porque é aquela coisa, você garante que você pode continuar poluindo desde que você produza ou compre créditos de uma empresa que não polui. Como se a poluição respeitasse fronteira, respeitasse limite. Limite feito pelo ser humano, né? Então você, eu não tô mais poluindo aqui. Eu tô poluindo lá na puta que o pariu, onde não tem nenhuma lei ambiental ainda. Mas aqui tá tudo bem, ó. E eu ainda dou uma grana ali pra aquela instituição verde plantar não sei lá o quê, né? E aí isso vira um novo valor agregado, né? Eu dou mais valor pro meu produto. E chega num ponto, a gente tá num governo, não deu ruim tão grande, mas tão grande, que a galera. De novo, a notícia é, os CEOs das grandes transnacionais, galera da bancada do agronegócio, galera do agrotóxico, tá pedindo pro governo parar de desmatar. Pra mim me parece uma coisa também, que é o seguinte, é um recado de que, cara, vocês estão passando de alguns limites, né? De que, cara, velho, tem algumas coisas, cara, que não dá pra aguentar, tem algumas coisas... né? Porque tudo bem o capitalismo trabalhar com uma certa destruição, mas se destruir tudo de vez, não vai dar, cara. E até porque, assim, a questão é que se o desmatamento continua nesse nível, a questão climática piora de maneira brutal. E aí a produção econômica do país inteiro vai pro caralho. Porra, São Paulo é um lugar... São Paulo é onde a gente mora, né? É um lugar que tem um inverno sempre muito seco. Não foi sempre assim, cara. É por questões de interferência humana na paisagem, né? Que acaba com córregos e rios e interfere em todo esse sistema de água. Se os caras continuam com a desertificação não só da Amazônia, mas do Cerrado brasileiro e de outras regiões e da Mata Atlântica, cara, daqui a pouco não chove nunca mais. E aí não vai ter água na Faria Lima, tá? Aí as pessoas vão andar de patinete, vão chegar suada e não vão poder tomar banho, cara, no vestiário do prédio. E aí vai ser um problema. É, o nosso deu ruim, pegando São Paulo como exemplo, dá pra ter uma percepção do tamanho do deu ruim que a gente vive, né? Não faz muitos anos, se eu não me engano, faz no máximo 5, que a grande pauta, a grande polêmica, a grande notícia na cidade de São Paulo era o tal do volume morto. Se você não viveu essa época ou não lembra, nossos reservatórios de água estavam tão baixos que estavam atingindo o tal do volume morto, que é o limite de, se você passar, você tá num risco muito grande de seca. Então, o ser humano conseguir fazer com que a cidade de São Paulo, que tem basicamente um rio, córrego ou riacho a cada 200 metros, você não vê porque está enterrado, se transformar num deserto seco, é porque é um deu ruim muito grande. E quando eu transporto isso, quando a gente transporta isso para a Amazônia, a gente vê os CEOs falando do desmatamento na Amazônia que está grande demais, a mesma galera que também está desmatando a Amazônia para plantar soja e criar gado, é porque eles estão falando, não, tudo bem, a gente quer desmatar, mas de pouquinho, de forma que não seja, que destrua tudo, né? Aí você para e pensa, não, então peraí, então, o que eles estão fazendo é bom. Não, eles não estão fazendo é bom. O que eles estão fazendo é, para de avançar sobre o meu lucro futuro. Você está destruindo meu lucro futuro. Tudo bem você permitir a devastação que garante meu lucro presente, mas segura aí a onda, porque o meu lucro futuro tem que estar garantido. Eu não posso parar de ter lucro daqui a pouco. Já não basta a pandemia, que já vai causar uma recessão, você ainda quer destruir toda a Amazônia, para além de perder o valor agregado do meu capitalismo verde, ainda correr todos os riscos ambientais que, desculpa, ouvinte, vão acontecer, não tem mais volta. A gente está no caminho da sexta extinção em massa nesse planeta. E, infelizmente, uma das espécies que vai demorar mais para ser extinta é a nossa. Quer encerrar, Palmer? Não, acho que vamos já encerrou aqui com o rant. E acho que assim a gente encerra. Com o que, rant? O que é isso? Rant é quando a pessoa fica putaça e... Ah, pistolar, pistolando. É, né? Acho que aí a gente bota um cólera na saída disso. Né? Tem um disco inteiro sobre isso. Verde não devaste. Verde não devaste, grande. Eu tinha em vinil e me roubaram. Mídia e poder! Forte il pugno che colpirà in ogni paese, in ogni città. Novidade no Del Rey número 10. Temos um novo quadro. E o nosso escavador de chorume sobre mídia e poder já esteve conosco antes, na sessão de política. Gaúcho, meio intelectual, meio de esquerda, Maurício Klaser. Moleque Laser, que é que tá fedendo nas redes sociais, grupos de zap e think tanks deste mundo? Bom, fora a cloroquina, né, que é o grande assunto dos grupos de WhatsApp, como também agora aquele remédio lá que eu esqueci o nome, que é para piolho e também supostamente para coronavírus. Ivermectina ou algo do tipo? Exatamente, algo do tipo. A gente vem observando algumas questões interessantes sobre... Primeiro, que eu queria falar da organização do pessoal do break dos apps. A gente tem um costume aqui, até para passar, tem uma agência que a gente trabalha com a parte aí do campo progressista, e a gente também faz, de bom coração, a gente entra nesses grupos para observar como se dá a organização da militância, e também nesse caso do pessoal das entregas, como eles se organizam nos grupos de WhatsApp. A gente já vinha observando grupos de Uber há algum tempo, como eles se organizam, e algo que a gente vê, né, a força da ideologia capitalista é que os caras, se tu tirar todas as bobagens que eles falam, eles têm um discurso 100% à esquerda, assim. Para trazer um pouco do pessoal do Uber, os caras têm uns esquemas de solidariedade bem foda, assim, de tipo, quando o cara começa uma corrida, ele compartilha com mais dois que estão no grupo, para os outros ajudarem a fiscalizar a corrida do cara, se o cara for, enfim, sequestrado e tal. E em alguns grupos, inclusive, eles têm sistema de associação para se o cara roubou o carro do cara, essa vaquinha servir quase assim como um INSS, um seguro-desemprego do cara, da sua própria organização. Isso é interessante porque as organizações sindicais surgiram disso, né? A origem sindical no Brasil são organizações que servem para amparar o trabalhador quando ele parava, quando, enfim, ele podia morrer no acidente de trabalho. O que que essa família tinha? Não existia previdência propriamente dita, então os próprios trabalhadores, né, cuidavam da família de quem acabou se machucando. E a gente nota esse tipo de estrutura começando a surgir, tanto no Uber quanto no entregador de iFood, Rappi e tudo mais. Só que o discurso, ainda assim, da grande massa, os caras odeiam sindicato, os caras dizem que sindicato é coisa de vagabundo, que eles não querem fazer greve, eles querem parar para, enfim, ganhar o que é de direito deles. Que, de certa forma, é um discurso progressista. Por outro lado, tem essa ideologia que toma conta e faz com que os caras não liguem as duas pontas. Mas também nesse movimento, a gente viu que é expressivo também a abertura ao debate. Então tem muita gente que é, enfim, motorista de aplicativo ou entregador, fazendo esse trabalho de base para conversar e abrir a mente das pessoas, porque isso é algo que quem veio no Twitter veio reclamando bastante da esquerda, que espera assim um resultado imediato das coisas, né? E a própria ideia de se fazer um trabalho de base é que a gente não vai colher os frutos na primeira conversa com as pessoas, e sim a partir de uma longa construção de alcançar o esclarecimento sobre as relações de trabalho 3.0, 4.0, 5.0, ou como quiserem chamar esse novo modelo. Klaser, no nosso último Deu Ruim entrevista, a gente falou inclusive com dois entregadores de app, né? E bem legal que você está trazendo sobre esse uso que eles estão fazendo das redes. E um dos entregadores falou o seguinte, né? Que ele não esperava que o próximo ato fosse cheio, e nem que algo fosse mudar agora, mas que isso é um começo de um movimento, né? Você, essa comparação que você fez com os sindicatos, você vê que essa movimentação, pelo que você consegue observar aí nessas mídias, que eles estão, essas movimentações que eles estão criando, que ela está sendo, eu não quero comparar, não quero hierarquizar as ações, né? Mas ela está tendo uma função política, talvez mais interessante enquanto mobilizadora de uma categoria, do que o formato e a atuação que os sindicatos brasileiros tomaram ao longo do tempo e acabam reproduzindo em sua maioria hoje? Sim. Pensando nessa perspectiva, é algo até que eu estava conversando com o pessoal, que houve, tanto da parte da política institucional, quanto dos próprios sindicatos, de não de querer cooptar esse movimento, mas de já chegar muito perto dele, sem deixar que os próprios... entregadores, que são a própria vanguarda do movimento, por assim dizer, consigam efetivamente primeiro convencer a sua própria classe, se organizar entre si, e claro, posteriormente pode haver um apoio quanto a isso, até algo que esse tempo eu estava lendo no acho que foi o Boa Ventura, que falou sobre uma necessidade dos partidos entenderem o seu papel como, não mais como vanguarda de certos movimentos, mas como retaguarda de certos movimentos. Então, nesse momento, eu acho que na entrevista que vocês conduziram, é dar também esse protagonismo para a própria classe, que tem uma capacidade de se organizar, até algo que nos chamou muita atenção. Geralmente, quando há esses movimentos assim, de rede, a gente nota que há uma concentração excessiva em São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Porto Alegre, enfim. E esse movimento dos entregadores foi o que a gente viu uma maior, mais espalhado geograficamente no Brasil. Capitais que geralmente não tem um movimento interessante, né, assim, de manifestações. Apareceu Campo Grande no monitoramento, apareceu Cuiabá, muitas cidades, muitas capitais menores, né, não são nossas capitais assim, protagonistas, por assim dizer, o que mostra que o movimento, ele, assim, num primeiro momento, ele consegue ter um alcance em termos de regiões muito maior do que manifestações sindicais que a gente vê historicamente, que são extremamente concentradas nas grandes capitais do Brasil. Então, como tu falou muito bem, eu acho que os sindicatos nesse momento, eles queimaram a largada, e a gente nota que isso foi utilizado muito pelos entregadores que são de extrema direita. Qualquer ação da CUT e de outras centrais sindicais em relação aos apps, o pessoal mais da extrema-direita pegava esses links e dizia ó quem está organizando o movimento, vejam, não é entregadores, é os mesmos sindicatos de sempre. Então, essa própria aproximação foi tentada a partir dos sindicatos mais tradicionais, atuou contra na própria base como um movimento de, não de racha, mas enfim, de uma contranarrativa que esse pessoal se utilizou. Mas o que a gente nota é que houve esse movimento dos sindicatos, e até como forma até para uma crítica aqui a eles, é que agora não se vê mais presença nenhuma nos grupos de materiais dos sindicatos e nas próprias redes. Teve um grande, porque parecia um momento oportuno de falar isso, e agora há um recuo. E a própria classe vem se organizando, até hoje saiu que vai ter uma nova data, e a gente nota que nos aplicativos, tanto ou no Facebook quanto no WhatsApp, há uma discussão muito plena deles a respeito de quais pautas devem ser da próxima greve, próxima parada, né? E também de datas. Então, tem essas lideranças espontâneas, mas não é uma liderança institucionalizada, que eu acho muito importante até para construir que isso ocorra da forma que ela é, nesse momento, principalmente, que o discurso assim, de esquerda mais institucional é bem renegado nessas bases. Estava ouvindo isso e tentando juntar com o que a gente conversou no último episódio, em que a gente falou que existe uma percepção dentro que nenhum sindicato se interessa por essa causa. Né? Aí é uma questão que a gente pode falar, que é, eles não se interessam pela causa, eles se interessam pela movimentação que ocorreu. Né? E eu acho que essa é uma percepção que fica muito clara, assim, porque se os caras, né, a CUT e outros sindicatos, nunca se mostrou atuante nesse sentido de defesa de direitos, ou pelo menos de se aproximar de lideranças e de conversar, os caras notam um oportunismo. Acho que isso tem aparecido, acho que imagino que isso aparece muito nesse discurso da galera mais de direita, mas aparece um pouco mais no geral. Ele aparece no geral, a gente nota, e há uma certa também ignorada no assunto. Assim, a direita, extrema direita, assim, ataca esse fato. E o que estaria mais relacionado a um campo progressista ou de centro, que não é muito politizado, nem engaja com esse tipo de conteúdo, que mostra que não tem aderência nas bases. Eu acho que em grande parte por isso que tu comentou bem de ser um engajamento em termos da movimentação e não um engajamento em termos da pauta em si, em como atender essas demandas que a classe se põe. Ninguém se bota, exemplo, a ser um interlocutor, a dar assessoria jurídica, exemplo, ao movimento, para que isso seja atendido, seja pela Justiça do Trabalho, seja atendido até para virar um projeto de lei ou coisa do tipo, assim, mais institucional, enquanto que não há um entendimento também que o que aparece muito nas bases é a gente não quer CLT, isso aparece muito em todos, daí não só os de extrema-direita, a gente não quer CLT, a gente não quer nada, assim, a grosso modo, de forma institucionalizada ou burocrática. Há um claro posicionamento a respeito de sobre a remuneração, sobre ganhar mais por quilômetro rodado, uma fatia maior do frete. Há um relacionamento muito grande sobre a causa em si deles, né? E pouco do que às vezes os sindicatos e os partidos de esquerda são mais atrelados. Então, isso é outra questão que a gente entra em termos de comunicação, que a gente nota da esquerda, que sempre tem a pauta do dia. Então, querendo ou não, o BREC foi a pauta do dia para os sindicatos, para os parlamentares, para as instituições em geral, e depois, no dia seguinte, tem uma pauta nova, e essa dos apps acabam ficando já em segundo plano novamente para essas instituições. O que, a grosso modo, se houver uma nova greve e houver de novo esse movimento de aproximação, vai de novo ter essa reação por parte das bases, porque entre a primeira parada e a segunda, não houve mais nenhum movimento de aproximação para ajudar propriamente as pessoas a concluir o objetivo deles, que é esse, em termos da remuneração, maior segurança, a própria parte de ser... Bom, vocês entrevistaram quem é dessa pauta, vai saber falar muito melhor do que eu sobre as demandas em si. No que diz respeito às redes, vocês têm feito esse acompanhamento pelas redes, né? E do uso das redes por parte dos entregadores para mobilizar, para organizar a luta. Isso me lembra, voltando não tanto no passado, no tempo, da questão que começou lá com a Primavera Árabe, né, que teve uma... Acho que talvez tenha sido a primeira movimentação que ganhou uma amplitude mundial, em que o uso das redes sociais, né, dos celulares, dos aplicativos, foi um elemento fundamental porque aconteceu. Depois a gente teve outras movimentações, vários países, inclusive em 2013 aqui no Brasil, né? Mas eu queria, a pergunta é, como é que vocês enxergam, você falou da questão de eles estarem se organizando como se organizavam os primeiros sindicatos aqui no Brasil, no mundo, como é que você enxerga o limite dessa rede social, né? Até onde que ela é essa ferramenta capaz de possibilitar isso, e onde que ela para de ser uma ferramenta útil e começa, sei lá, atravessar ou atrapalhar essa organização, ou coloca um limite que para superar, não dá pra superar esse limite através da própria ferramenta. Não sei se a pergunta ficou muito confusa, mas era mais ou menos sobre a centralidade das redes sociais nessa organização. Eu acho que eu entendi a tua pergunta. Para essa categoria em si, eu acho que os aplicativos, eles têm uma função interessante, porque não existe um ambiente de trabalho deles, né? Eles estão todos espalhados, desorganizados, e de certa forma, o que a gente nota é que os grupos de WhatsApp, eles viram quase um cafezinho deles, assim, para dizer de uma estrutura tradicional de fábrica, de empresa, porque são grupos que eles passam o dia inteiro não só falando da organização de trabalho deles, mas também tendo um relacionamento aqui afetivo, por assim dizer, de amizade, de ter compartilhamento de piada, ter compartilhamento sobre futebol, ter discussão sobre futebol. Então, de certa forma, para essa categoria em si, que eles não têm um local onde eles se reúnem fisicamente, o WhatsApp acaba se extrapolando, e o Facebook também, para ser uma reconstrução digital desses espaços que existem nos trabalhos mais tradicionais de discussão. Então, sim, eu acho que para essa categoria em si, as redes sociais, elas têm um papel bem importante na organização deles e pode potencializar, inclusive, essas relações, porque não vira só uma relação de trabalho, mas uma relação também de parceria entre os o pessoal dos aplicativos. Com isso a gente encerra esse retorno do Quasar aqui pro podcast. Bem-vindo de volta, velho. E em 2 semanas a gente se fala de novo, cara. Obrigadão, grande abraço. Um abraço, valeu. Política! Não aguento mais. Pra falar de política nessa semana histórica, como se alguma não tivesse sido nos últimos meses, ela, a geógrafa punk Mayara Vivian, que nós aqui não vamos falar que foi figura pública nos atos de 2013, porque ela não quer mais saber de 2013. O que você traz pra gente, 2013? Digo, Mayara. Ai, gente, ela é muito cachorra, né? Ai, gente, eu trabalhei que nem um cachorro essas 2 semanas, e aí eu nem vi, eu só vi que o mundo tava acabando, mas eu não vi com detalhes, né? Qual que era detalhadamente o que era o mundo acabar, só que ele continuava acabando. Mas aí eu falei, vou jogar nos meus grupos de WhatsApp, vou falar, gente, eu tô participando do podcast dos amigos, super babado, e tem que falar coisas que deram ruim, né, politicamente, essa semana, esses últimos 10 dias. Vocês têm uma sugestão para falar para mim, né, pra eu... E aí eu joguei uns 3-4 grupos de WhatsApp, gente, era tanta coisa. Era o cara que era ministro e não é ministro, outro cara com coronavírus e vai tomar cloroquina. E assim, era uma lista tão grande de coisas, tão grande. E aí eu fiquei pensando, é muita coisa que deu ruim, caralho. Eu fico pensando, cara, no final das contas, não dá pra escolher nenhuma. Agora, o que dá ruim, de fato, é ver tanta coisa absurda acontecendo. E acabou a quarentena, tá todo mundo no boteco, enchendo a cara, andando na rua, se encostando no ônibus, e ninguém faz nada. Porque antes tinha uma divisão da esquerda, se a gente chama grandes atos ou não, porque coronavírus, agora foda-se, gente, tá todo mundo na rua, tá tudo uma merda, já acabou, já era, entendeu? E a galera continua com uma tática, uma estratégia tão recuada, né? E eu acho que é uma boba nesse caminho que me angustia, cara. Não sei se eu ainda tô com um fuso horário político chileno, saca? Que mesmo na pandemia tá aí botando fogo em tudo. Mas eu fico assim, de cara, como é que é isso? Um país com 200 milhões de pessoas, toda, assim, tinha mais de 50, eu contei, tinha mais de 50 notícias ruins que as pessoas me mandaram para eu comentar. E ninguém faz nada. E eu falei, gente, é o pior do ruim que pode ter isso, né? Ah, mas o Haddad foi no Roda Viva, cara. Agora vai. Ah, claro! Claro, tipo outro rolê do Oscar, né? Tipo, a esquerda que comemora que chegou na final do Oscar. Eu vivi pra ver isso. Olha, te falar, viu? Eu, hein? Gente esquisita. Então, o deu ruim pra você é que a gente... Resumindo, é que a gente... O deu ruim do momento, né? É que a gente tá numa quarentena que nunca foi quarentena e agora deixou de ser quarentena. E que mesmo assim, com tanta notícia ruim... Nem pra galera furar a quarentena pra fazer alguma coisa que preste, né? A galera fura a quarentena pra ir no bar, fura a quarentena pra, sei lá, qualquer outro tipo de merda, mas não fura a quarentena pra tacar fogo em delegacia de polícia, é isso? É isso, tipo, mais uma... assim, as notícias ruins, né, no cenário político, elas têm crescido exponencialmente, sabe? A proporção geométrica, então, sei lá... Eram 2 por dia, de repente era 4, 8, agora está em 232. E aí mobilidade continua, não tem uma reação. Não tem uma reação do tipo, precarizou mais, as pessoas estão com mais fome, as pessoas estão desempregadas, as pessoas estão com mais medo do futuro. A única coisa positiva desse pensamento do quanto pior, melhor, é do tipo, não, beleza, agora a galera vai fazer alguma coisa, gente, porque, né, é óbvio, tipo assim, né, não rola. Aí você fica pensando, não vai chegar, não vai virar, não vai acontecer nada. Parece que esse deu ruim, então ele não é da semana, ele talvez seja dos últimos anos, décadas, talvez séculos, com alguns momentos de deu bom. Eu não sei, é isso, eu acho... Eu tive essa reflexão porque é isso, as pessoas sabem o que está acontecendo, elas conseguem sistematizar e te mandar numa quantidade que só piora, né, no Brasil. E as pessoas têm clareza, elas fazem boas análises, né? Não é que as pessoas são desinformadas, elas são recuadas mesmo. Eu fico desesperada com isso. E soma também, já para a gente incrementar, já ser niilista total, né? É, a gente tem feito muitas ações muito bacanas, assim, no território com a Casa do Povo, só que é isso, a gente consegue juntar muita galera para fazer umas ações voluntárias legais, de solidariedade, de aporte. Agora continua sendo uma barreira muito grande para a gente fortalecer laços de articulação comunitária entre as pessoas do bairro, não entre a gente. O Corpo de Voluntários é super unido, o povo de frequenta a Casa do Povo é super unido, todo mundo, né, tá tudo certo. Agora, essa coisa de fazer com que um deixe de jogar contra o outro também continua a mesma coisa, né? É, eu acho que é o mais do mesmo, sim, você está certo, dos últimos anos, mas é que se esperava, eu acho que teve uma parte da galera que esperava que com a piora da situação das pessoas, o desespero bater na porta, a pessoa pensa assim, bom, não tenho nada a perder, vou radicalizar, né? E se esperava uma radicalidade, então talvez eu acho que o dar ruim seria a gente estar órfão até disso, sabe? Tá órfão até da possibilidade que a gente sempre pensou, um dia quando precarizar demais, quando tiver uma puta crise, quando fuder tudo, as pessoas vão... Não, as pessoas não foram. Ah, parece que a gente se acostumou e tudo bem, assim, é uma coisa que... Acho que até tem a ver um pouco com um certo discurso de normalização das coisas, de que, cara, é normal ter um cara que elogia ditador. Né, não sei se tem alguma maneira de a gente fazer isso não ser mais normal, cara, de sair na rua, já que agora acabou a quarentena, pegando as pessoas pelos ombros e dizer, velho, não dá, acorda. E aí, a agenda da esquerda continua pensando como vai fazer campanha via Zoom, né, pra variar, da esquerda institucional, né, pelo menos. Muito niilista, né, a gente corta essa edição, vamos fazer uma edição amanhã mais bem-humorada, mais com fé no futuro, porque essa foi péssima, né? Eu queria aproveitar, então, já que você falou da Casa do Povo, do voluntariado, para que você falasse como é que está sendo esse trabalho lá, né, de voluntariado, solidariedade, porque eu acho que tem uma parte considerável que está se engajando em ações de solidariedade, muita gente está fazendo doação em termos financeiros, mas eu vejo que quando a gente pensa na parte prática, de sair de casa, meter a máscara, meter o face shield, meter a luva e levar comida para a pessoa na rua, e levar alguma coisa e fazer alguma coisa junto, mais separado, mais distanciado, as pessoas ainda têm muito receio, as pessoas que ainda estão respeitando a quarentena, né? Tem muito receio, que eu acho um receio completamente justificado, mas que eu acho que talvez exista exemplos de como fazer um voluntariado sem se colocar em risco. Então, já que você está em contato e participando disso, eu queria que você falasse um pouco disso. Bom, tem rolado, já faz uns 3 meses que está rolando forte essa rede de voluntários, agora a gente já passou de 100 voluntários, né? E assim, primeiro de tudo, que a gente tem muita tarefa para o voluntário que pode se dedicar de maneira remota. Então, a gente que é grupo de risco, que convive com um grupo de risco. E tem, assim, N maneiras da pessoa ajudar. Então, a gente tem tentado articular, como tem essa questão de uma pandemia e a demanda é muito grande, a gente não consegue... Acho que assim, hoje em dia não dá para você virar e falar, ah, vai ter distribuição de cesta básica. Se antes já não dava, agora pior ainda. Então, a gente... Tem que fazer todo um mega esquema para não ter muita gente aglomerada. Ao mesmo tempo, a gente está fazendo uma distribuição de alimento, que é uma coisa que já aglomera naturalmente. Enfim, a solução que a gente encontrou para isso foi a gente se articular com a comunidade através do WhatsApp, ou telefonando mesmo para as pessoas, explicando a proposta. É um momento que o voluntário tem um contato mais cuidadoso com as pessoas da comunidade, inclusive para explicar a proposta, politizar um pouco a proposta, não no sentido político-partidário tradicional, mas no sentido de não entender o assistencialismo como uma muleta do capital completamente acrítica, né? Então, muitos voluntários remotos ajudam nessa parte. Então, essa semana, por exemplo, a gente está planejando, precisa confirmar, né, mas a gente está planejando uma reunião para formar uma cooperativa de costureiras, e são muitas pessoas que a gente tem que entrar em contato, e aí cada voluntário liga para 10 costureiras e conversa com elas. É um voluntário que está na sua casa, um voluntário que a gente nunca viu pessoalmente. Produção de material. E eu acho que o caso mais legal de voluntariado remoto é uma família que tem feito sabão em casa. Vai um voluntário de motoca lá, pega o sabão que elas produziram e traz para a casa do povo para a gente doar. Né? E aí a gente leva óleo usado, leva outras coisas, doação de soda cáustica, enfim, vai se articulando. Então, primeiro que tem isso. Segundo, que a gente tem um protocolo, logo nas primeiras semanas a gente viu que era urgente ter um protocolo de segurança, então tem aquela coisa, álcool em gel a rodo, em tese obrigatório face shield, né, apesar da gente não ficar policiando ninguém porque a gente não é paco, né, mas é isso, é um risco, existe esse risco, de qualquer maneira. Então, acho que se a pessoa tem asma, tem alguma coisa, eu acho que, tem, enfim. Agora, tem rolado legal, e eu acho que se a gente, quem tem uma visão de mundo minimamente decente, não aproveita esse momento para criar laços a posteriori, né, da pandemia, se fudeu, né? Se a pessoa não teve essa visão, né? Porque se não ficar isso, dar marmita para tirar foto, colocar no Instagram que tá com face shield falando com morador de rua, sabe? Fica isso, fica uma pandemia que fica duas imagens da militância, reunião de Zoom e gente de face shield entregando comida. E acho que não, a gente tem que potencializar isso, né, galera? Quem quiser ser voluntário da Casa do Povo, inclusive, entra na nossa página do Instagram, _ Casa do Povo, e tem o link na bio, se eu não me engano. É, a gente deixa o link na descrição do episódio também. Agora, pra gente acabar numa nota mais esperançosa e positiva, Bolsonaro morre. Ai, gente, eu acho que pior do que falar sim ou não, pior é falar tanto faz. Se ele morrer, tanto infeliz que elegeu esse bosta vai estar vivo, que o B.O. é do tamanho de um trem. Fudeu. Eu tentei. Ah! Eu falei, Bruno, eu falei, Bi, tá foda, hoje tá foda. Ai, fico muito passada, gente. Nossa, saudade de Chile, pôr fogo em tudo. Essa foi a um pouco desesperançosa Mayara Vivian, mas ainda assim solidária. A gente se vê daqui a 15 dias, Má. Valeu. Arrasou. Beijo, gente. Ó, eu falo assim, mas eu sou uma fofinha. Vamos pra rua, tá? Só me chamar. Não existe trabalho ruim. O ruim é trabalho e economia juntos. Agora que o Brasil finalmente resolveu escolher a economia, para desespero desse pessoal que acha que a Covid-19 existe e pode inclusive matar um presidente, quem fala com a gente mais uma vez é ele, Danilo Nakamura, o historiador que mata as crises no peito como as bolas na meia cancha. E aí, Danilão, vamos morrer de fome, de vírus ou de raiva? Boa noite a todos e todas, né, a todos os ouvintes, a vocês dois, ao Pomer e o Danilo aí. É difícil a gente escolher, né? A gente não escolhe, né? A gente acho que vai morrer ao mesmo tempo tudo isso. Raiva o dia inteiro. Aí quando você pensa na situação do país, a galera tá morrendo de fome e o vírus tá aí, né? Tipo, chegamos o quê? A 70 mil já? Próximo disso? Tá quase. Mas é isso. Hoje eu queria falar com vocês. Ainda queria continuar um pouco discutindo a questão do auxílio emergencial, mas para trazer uma outra questão, que é a questão dos imigrantes e a questão do trabalho dos imigrantes, como está essa questão. Aí só para atualizar um pouco, primeiro para trazer um pouco de números, né? A gente na semana passada falou mais ou menos 50 milhões de brasileiros sendo atendidos pelo auxílio emergencial. Eu fui atrás dos dados, os números atuais são 64,3 milhões de pessoas contempladas, sendo que 107 milhões pediram, ou seja, teve 40 milhões de pessoas que tiveram o acesso negado a esse auxílio emergencial, que daí os critérios podem ser de fato justos no sentido econômico, de pessoas que não se encaixavam dentro do quadro, né, delimitado lá, pessoas com 18 anos, acima de 18 anos, pessoas autônomos, né, de baixa renda, que a renda familiar não chegasse a R$550, mais ou menos, por pessoa na família, né. Mas aí, dentro desses negados, muitos são os imigrantes, né, embora o acesso também tenha sido liberado para os imigrantes. Tem uma série de questões que estavam barrando, né? Teve muito imigrante que não estava conseguindo, porque, bem, se não for o caso de imigrante que chegou há pouco tempo, que ainda não tem a documentação, tinha muito imigrante com o CPF não atualizado, então precisava atualizar, então tinha uma barreira ali. Alguns conseguiram, esse primeiro passo foi aprovado, mas teve muito problema com o banco, porque aí eles iam sacar, iam com documentos de identidade deles de fora, e no momento, desde o dia 24 de fevereiro, a Polícia Federal não está renovando, né, os vistos. Tem permitido que as pessoas fiquem com o documento desregularizado, né, por alguns meses, mas a grande questão é os bancos inicialmente não estavam, as duas coisas não estavam batendo, né, a informação da Polícia Federal com a do banco, então muita gente não estava conseguindo chegar na agência e sacar. Então essas são duas coisas. E aí a gente tem que pensar o que é essa, né, quando a gente pensa em imigrantes, a gente está pensando na situação de refugiados, né, um monte de refugiados, refugiados de guerra, refugiados econômicos, refugiados ambientais, agora que é outro termo que tem sido colocado, refugiados por questões de catástrofes gerais, por perseguições em gerais também, né. A grande maioria que consegue chegar aqui acaba trabalhando no mercado informal, como autônomo. A outra questão, muitos, né, como camelô, tem uma série que ficam desempregados também, ou como microempresário aí. E muitos, aqueles que conseguem abrir um pequeno negócio, a grande maioria vai para o setor também de alimentação, que foi outro setor que foi muito atingido. Então, tem esse leque de situações aí que o imigrante começou a viver, né? Se o brasileiro já estava sofrendo muito com isso, tem esses, né? Como diz o entregador que ficou famoso, né? O Galo, tem a pandemia e tem o pandemônio, né? Então, esse pandemônio tinha muita gente já vivendo, e esse pandemônio não atinge todos do mesmo jeito, né? A gente já pode até dizer que a pandemia atinge, já pegou até o presidente agora, mas o pandemônio, e ele é agravado e ele né, desmascarado, né, em termos que a gente está falando de máscara, ele é desmascarado nesse momento de uma forma muito contundente. Aí uma situação que eu trouxe, eu peguei uma reportagem da Repórter Brasil, né, pensando na situação dos bolivianos. Porque na questão dos bolivianos, a primeira coisa, assim, o tráfico de pessoas não parou. Então, eles pegaram um caso de um agenciador de trabalhadores da Bolívia que passa ali pelo Mato Grosso, promete para os bolivianos levá-los para as metrópoles, né, para São Paulo, especificamente para a questão do... da indústria de roupas, né, de costura. Então, aí ele pega dois casos, né, essas pessoas chegaram aqui em São Paulo, ofereceram para elas um trabalho das 7 da manhã às 10 da noite, com intervalos para comer e para alguma coisa, de segunda a sábado. Domingo eles tinham que limpar o local, porque eles dormiam no mesmo local, né, elas, né, em geral, são costureiras. Recebiam em média, tem até uma marca, né, que estava contratando essa facção de costura aí, que era a Topomar, que vende roupas no Brás, pagando 50 centavos por shorts fechado ou por máscara fechada 10 centavos, já que estamos no tempo das máscaras, está todo mundo comprando e está vendendo tudo que é canto, né, em mercado, banca de revista. Uma boa parte disso tem vindo desses trabalhos precários aí, né? Óbvio que tem vindo muito também de gente se virando, de empreendedores aí que estão se virando e tentando fazer os seus corre, mas também tem vindo dessa indústria de trabalho análogo à escravidão, né? Como é dito. Então eu queria pensar um pouco isso, né? Essa situação dos imigrantes. Trouxe o caso dos bolivianos, mas é... acho que a gente pode expandir isso, pensar vários casos dos africanos que chegam e estão ali no centro, né? Dos haitianos ali no Grissério, na Liberdade. Acho que era um pouco isso que eu queria trazer. O Sakamoto fez um podcast há pouco tempo, acho que... não lembro se era no Vira Casacas ou algo do tipo. Mas que tratava dessa questão, porque ele é um cara que estuda bastante trabalho escravo e trabalha com isso há bastante tempo. E esses períodos de crise tendem a ter algumas mudanças nessa movimentação, né, de refugiados e dessas migrações. Tem alguma informação a respeito disso, recente, ou como está isso? É, então, assim, teoricamente, o que muitos dos sites, né, tem o Fronteiras Cruzadas, tem um outro Migrantes, alguma coisa assim, eles vão trazendo informações, a questão do fechamento das fronteiras bloqueou um pouco isso, né, bloqueou esse fluxo gigantesco de migrantes, né, que tem até, se a gente for pensar em números aqui no Brasil... só no ano passado, né, falam em 37 mil venezuelanos que chegaram aqui no Brasil, né? Então, que ainda não foi reconhecido como status de refugiados, que daí eles vêm com, né, ou como uma migração por trabalho, algumas coisas, mas depois eles vão buscar esse status de refugiados, muitas vezes para conseguir documentação, para não precisar voltar, né, porque aí pode ter casos de perseguição política, entre outras coisas aí. Só no ano passado foram 37 mil. Esse ano eu não sei exatamente, mas só para pensar assim, a tendência global no site da ONU diz que o último balanço que eles fizeram, eles falam no ano de 80 milhões de pessoas em deslocamentos, né, no mundo. Ou seja, 1% da população mundial está circulando... pelo planeta aí em busca de trabalho, em busca ou fugindo de situações de guerra. E aí, nesse momento, quando trava, tem mil coisas aí, né? Você tem desde o tempo da dificuldade de arrumar emprego, tem a falta de perspectiva, a dificuldade daqueles que querem voltar ou daqueles que não querem voltar também. Por exemplo, você pega os Estados Unidos hoje, soltou uma lei, né? Anunciou uma lei em que estudantes... que estejam nos Estados Unidos, e se por um acaso a instituição optou pelo ensino online, ou se vai parar por um momento, eles não vão ter os vistos de estudante renovado, né? Então, assim, você tem essas dificuldades de quem quer ficar, porque está estudando, porque escolheu esse país para morar, ou porque quer entrar e não consegue, né, não consegue documentação, não consegue green card, no caso dos Estados Unidos, não consegue os vistos necessários. E quem já migrou tem essa dificuldade do emprego mesmo, né? Acho que porque, pensando assim, a dificuldade dos cidadãos nacionais, né, de cada país, já está difícil, para eles se torna ainda mais complicado. Tem uma questão difícil, né, que daí geralmente fala assim, ah, eles vão para trabalhos mais precarizados, né, os subempregos ou coisas do tipo. Geralmente a gente fala, porque são trabalhadores de baixa qualificação, que não é verdade também, né, quando a gente pega vários casos, por exemplo, de sírios chegando, ou mesmo de imigrantes africanos, a gente tem uma série de casos de gente que era engenheiro lá, que era médico, que era uma série de outros, que tinha uma qualificação, né, que fez o ensino superior e não consegue se alocar nessas profissões aqui no Brasil porque não é reconhecido, né? Aí só como exemplo, a gente, na escola que eu dou aula, na cooperativa, na Arco, a gente fez umas entrevistas com sírios, com congolês também, com um rapaz de Gana, e uma moça, essa tá morando na Zâmbia, né? Mas a gente conseguiu falar com ela de lá, ela era uma migrante cubana que foi para lá. Ela era o único caso em que migrou como médica e trabalha como médica, que é o caso dos médicos cubanos, que é algo muito particular. Em geral, os outros vão dar aula de línguas, ou abrem um restaurante, ou tentam se virar de forma artística, mas saem da sua qualificação profissional, assim, né? Cara, e aí, pode ser só uma conjectura minha, mas tem um componente racista nessa coisa, cara, porque o cara que vem, o inglês que vem completamente sem nenhuma formação, vem aqui, dá aula de inglês e ganha legal, mas o engenheiro haitiano vira camelô. Já fiz um tempo atrás algumas coisas para tentar vagas de professores para esses caras em escolas de língua e tal, foi bem complicado, né? Mas não tem nenhuma perspectiva de mudança disso em breve, ou programas que auxiliem. É, o que eu sei, assim, um que funciona nessa questão de ensino de línguas é a ADUS, né? A ADUS costuma alocá-los para dar... Aí eles fazem a ponte para eles conseguirem aulas particulares, não exatamente em escolas, muitas vezes, mas muitas vezes eles fazem o agenciamento, sei lá. Aí você procura, ao invés de ir numa escola de inglês, você pode procurar no site da ADUS... ganeses que estão dando aulas de inglês, nigerianos que estão dando aulas de inglês, assim, por exemplo. Danilão, pra terminar nesse tema aí de trabalho e economia, o que você acha? Será que abre uma vaga aí no Planalto? então, não sei o que vai dar, né? Se ele tem histórico de atleta, tá tomando cloroquina, então pode ser que ele se safe dessa, mas o tanto de pessoa que ele deve ter contaminado ali nesses dias, né? Viajou para Santa Catarina, fez reunião com o SCAF, com um monte de empresário, fez a live dele com o sanfoneiro, com a mulher da língua de sinais e com um monte de ministros e amigos dele junto, assim. Não sei o que vai ser, se ele vai criar um pequeno surto no palácio. Isso talvez seja alguma coisa. Agora, se é Mourão que está à vista, não sei dizer. Beleza? Valeu, gente. Boa noite aí para todos. E parabéns aí ao número 10, né, do programa. Da hora. Número 10. Valeu por ter vindo, cara. Obrigado. A camisa que você veste muito bem na União Lapa, inclusive. Saudade. Falou, gente. Boa noite. Cultura e cotidiano, todo dia. Que elegante. Vamos celebrar a vida. É o bem mais importante que nós temos. Saúde. Outra novidade nesse Deu Ruim comemorativo de 10 episódios é a ausência da Leonor Macedo. Não, ela não pegou Covid, foi o trabalho mesmo. No lugar dela, a gente está hoje com a não menos sensacional Beatriz Aceto, escavadora de dinossauro, Indiana Jones pós-moderna, nadadora e historiadora. Bia, bem-vinda. Diz pra gente, o que acetou na cultura ou no cotidiano ultimamente? E aí, tudo bem, Mandy? Tudo bem, Bruno? Boa noite. Não sei se quem tá ouvindo à noite, tá ouvindo à tarde, tá ouvindo de dia. Hoje eu tava dando uma olhada aqui, né, com as poucas horinhas aqui que eu tinha para pensar em algum tema. E eu acho que uma das coisas que estão sendo mais faladas é o quanto a gente tá com saudade de festa, o quanto a gente tá com saudade de aglomeração e o quanto a gente não deve se enfiar nessa furada. Então, um tema que eu trouxe pra gente conversar um pouco, que talvez ainda não deu ruim, mas vai dar, são os drive-ins. Não sei se vocês viram, mas a gente tá passando por uma coisa meio uma crise Transformers, que todo mundo agora vive no carro, né? E aí a galera acha que furar quarentena dentro do carro, tudo bem. E aí eu tava vendo aqui que o Belo tá cobrando R$400. E o Belo mandou uma frase muito maravilhosa, que é: dá até pra fazer amor dentro do carro durante meu show. Se você tiver os vidros bem escuros, dá pra você, sabe, acender o fogo da paixão. E eu fiquei pensando, cara, como assim, velho? E eu acho que os drive-ins agora são as novas lives, né? E elas são talvez mais problemáticas do que elas, eu acho que é um tema da hora. E não sei o que vocês acham. Eu acho que não há nada mais classe média do que pagar caro pra ouvir música ruim dentro de um carro. Isso é puro suco da classe média brasileira, cara. É sensacional. Cara, eu tava dando uma olhada e o quanto as lives elas desceram, né? E o quanto as lives tinham superproduções por trás e a gente fingia que não tinha. E agora, como é que a gente vai fingir que não tem superprodução, né? E eu tava olhando aqui, juro, as pessoas estavam falando que as buzinas são os novos aplausos. E há cenas maravilhosas que são dos faróis piscando do carro. Então agora o pessoal liga o pisca-alerta, é o novo acender o isqueirinho, sabe? E ficar, tipo, jogando de um lado pro outro. Gente, é incrível. E aí eu vi que isso não é só aqui no Brasil, né? E em um dos festivais, eu perdi o nome dele, mas enfim, a história é muito boa. Um dos festivais, os caras foram, começaram a vender vinho. E o que aconteceu? As pessoas não podiam dirigir para casa, porque elas estavam muito bêbadas dentro do carro. Então, assim, não é só a classe média brasileira que comete esses absurdos, né? E a gente tá vendo agora até rave, cara. Rave no carro. Como é que você curte uma rave no carro? Porque quando você para pra pensar, parece uma boa ideia, né? Nossa, vou estar no conforto do meu carro. Posso ligar o ar-condicionado. Tô aqui, sei lá, com outra pessoa. Na verdade, eles colocam 4 pessoas dentro de um carro, né? O que já é desconfortável. Você não consegue nem viajar daqui pra... sei lá, mano. Pro Rio sem morrer se você tiver em 4 no carro. Mas fica mais difícil de fazer aquele amor no show do Belo. Fica. O Belo falou exatamente isso. Por causa do preço do valor, né? Fica meio caro, mas... se você for só em 2, dá, né? Dá pra fazer. E eu fiquei pensando quem para na frente, né, cara? Quem para na frente de um carro e fica olhando pra trás. Cara, não tem fumê em todos os vidros do carro, cara. Você tá louco. Uma outra possibilidade é fazer uma suruba, né? Mas eu acho que ia ser um pouco difícil uma suruba num carro. Nossa, será? Eu vi que também tem outra possibilidade engraçada, que eu também tô achando muito engraçado, né? É a camarotização sem o camarote. É um módulozinho que eles colocam que tem umas grades e aí você fica na sua gradezinha ali, tipo a jaulinha. Cara, basicamente eles reinventaram a gaiola das popozudas, assim, mas... gente, é loucura. Pensar entretenimento, pensar cultura nesses tempos tá muito louco. E os cinemas, eles têm um aplicativo pra você ir no banheiro. Então você paga caro pra entrar, seja no cinema, seja num show, e você ainda tem que, tipo, pedir no WhatsApp pra ir no banheiro pra um cara que você não conhece e fala, cara, eu preciso ir no banheiro. E tem que esperar, tipo, ele falar, não, tudo bem. Ou seja, a gente voltou tudo pro ensino fundamental, né, cara? Olha, eu desculpa, mas eu acho que às vezes falta um pouco de ensino fundamental na nossa vida, cara. Tem uma dessas pré-meme que rolava anos atrás, que era alguma coisa do tipo, cara, tudo que eu precisava saber pra ser um ser humano decente, eu aprendi na pré-escola. Lava a mão antes de comer, escova os dentes, pede com licença, diz muito obrigado. Sabe, acho que, cara, se a gente começar a voltar pra isso, de repente a gente consegue dar uma melhorada nas coisas. Faz a filhinha, né? Filhinha atrás da tia, só não pode dar mãozinha pro amigo. Aí não pode. Tem uma outra coisa legal nessa outra forma que a indústria do entretenimento, de cultura, né? Como quiser. Que eu não sei, né? Eu fico meio pensando o que de fato aqui vai acontecer. Porque para além das pessoas que estão apresentando para as pessoas que estão dentro do carro, tem gente que está transmitindo para dentro do carro. Então, na real, você paga caro para ouvir música dentro do seu carro, ver uma pessoa de longe pequena, comer mal, não poder ir no banheiro e não poder beber para poder dirigir para casa. Qual é o benefício, né? Eu fico me perguntando, além das mega estruturas que eles estão construindo. E aí teve uma outra coisa, uma tendência que eu achei maravilhosa e eu queria até ouvir a opinião de vocês. Eu não sei se vocês já viram, que é o Microshell. É um traje anti-Covid que te protege contra o vírus e é fácil de usar. Basicamente, é um negócio meio Daft Punk, sabe? Aquele... os caras que cantavam. É um capacete mesmo, você consegue, tipo, colocar um vape e tem filtro N95. Cara, é um traje, tipo, espacial. É um bagulho de outra galáxia, mas uma galáxia bem sem noção. Você pode beber e vapear sem tirar o capacete. Porque se você remover o capacete, o escudo ficará comprometido. Aí eu me pergunto, qual é o motivo que as pessoas vão pra festa, velho? Tudo isso que você tá trazendo parece uma mistura de um monte de filme bizarro junto, né? Filme de sci-fi com filme de comédia, com filme do Woody Allen, é tudo junto, assim. Mistura tudo e fica uma merda impressionante. Eu vou aproveitar para fazer um merchan. Olha que loucura, já que a gente tá falando de filmes e bizarrices de entretenimento, eu tô assistindo Dark. Essa brisa de ficar viajando no tempo e no espaço, né? Eu vou anunciar agora uma coisa que só vai ser escutada no sábado, sobre algo que eu vou postar amanhã. Então, quando vocês ouvirem, eu vou estar falando do passado, mas agora eu estou falando de algo que não aconteceu. Então, amanhã, para você que está ouvindo, quarta-feira que passou, eu vou ter postado, ó esse uso do pretérito e sei lá qual, um texto, um conto que eu escrevi inspirado nessa brisa do carro, aí do show dentro do carro. Não tô dizendo que o conto é bom, acho que as notícias que a Bia trouxe são muito melhores, mas tá lá, uma proposta divertida pro que pode acontecer. Eu nem tinha pensado nisso, de beber, é o que é genial, né? Da rave, então, imagina, a galera vai pra rave, toma vários LSD, nunca mais eu vou dormir, cogumelo, e volta pra casa como? Imagina você, sempre tem, né, tinha na festa normal, vai ter na festa no carro, na rave do carro. O trouxa que vai pra balada sem beber, ou porque é motorista, ou porque não quer beber. Ele não é trouxa por não beber, mas ele vai acabar se sentindo trouxa porque tá todo mundo muito louco e você não tá. E aí, só que nesse momento, você é o trouxa que não está muito louco dentro de um carro. Você tem que esperar, sei lá, todos os carros saírem. Porque não é, a imagem que eu vi, não é como se tem um corredor que qualquer carro pode sair a qualquer hora, porque é impossível, né? Então, você ainda vai ter que ficar esperando um tempo. Agora, essa de pedir no WhatsApp pra ir no banheiro, pra mim, é maravilhoso. Cara, imagina o desconforto que você passa de se colocar numa situação. O quão você tem que se odiar, velho, e querer muito sair, quebrar a quarentena pra se colocar numa situação dessa, né? E aí, eu vi que, tipo, tem comediante fazendo stand-up. Stand-up, cara. Cara, coloca um show na Netflix e fica aí comendo pipoca com sua família, chama a mãe e fala: mãe, eu te amo, vamos ver uma coisa ruim aqui no Netflix, sabe? É melhor do que você se locomover, você gasta energia, dinheiro e você vai quebrar a quarentena, porque, cara, se estão colocando 4 pessoas dentro do carro, não vai ser sua mãe, seu pai, seu irmão, né? Vamos combinar. E aí é isso, é uma das coisas que o pessoal tá querendo fingir que não quebra quarentena, quebrando quarentena, né? É o que a gente mais vê, fora tudo isso. E teve uma coisa interessante também, que eu não sei, teve um acontecimento em Tel Aviv que juntou mais de 3 mil pessoas, que foi um evento que reuniu vários artistas, e eles estavam realmente protestando para encorajar o governo a permitir a realização de eventos de música. Então eles fizeram um evento de música para protestar que não podiam fazer o evento de música, né? Porque o que é mais lógico do que fazer o que você não pode fazer, enfim. E aí, obviamente, lotou, teve aglomeração. E o que aconteceu? Falaram: ah, é o seguinte, já que teve aglomeração, não sei o quê, e eles queriam processar, falaram assim: não, mas a gente não tava fazendo um show, a gente tava fazendo um protesto. E aí tem uma lei do protesto que permite o protesto. Então, se você chama seu show de protesto, sei lá, cara, se a gente vai ver um show da Luísa Sonza e ela fala fora Bolsonaro, talvez a gente possa falar que é um protesto. Sempre algumas brechas, cara. Mas fica aí, cara, vamos, a gente pode pensar. Essa foi uma dica pra você, Belo. Você que tá escutando, se você for fazer um show em Tel Aviv, não diga que é um show, diga que é um protesto. Essa coisa do carro tem ainda um elemento que a gente não falou especificamente, mas que eu achei maravilhoso a imagem, que é a galera indo de carro no shopping. O que pode ser? Como pode ser um combo mais cagado do que ir de carro no shopping? Talvez esse combo de ir no carro no show do Belo, transar com duas pessoas no banco de trás olhando, seja pior. Mas eu não sei, realmente não sei, porque pelo menos tem sexo, né? Alguma coisa boa tem. Agora, ir de carro no shopping. Eu acho que eles conseguiram juntar todos os drive-ins em um, né? Porque, na verdade, o drive-in, pra mim, eu que sou uma pessoa jovem, eu tenho apenas 23 anos. Então, assim, eu não vivi essa época de, cara, sei lá, porque o drive-in do cinema me faz sentido. Mas tem dois drive-ins no caminho pra minha casa. E eu sempre passei e falava, cara, por que isso existe? E tá aí, cara, existe drive-in e motel, né? E era só o que eu conhecia. E aí agora o Belo conseguiu juntar dois conceitos bizarros de uma forma genial e um tanto quanto incômoda. Mas eu acho que isso... A gente só tem a perder, né? Isso que é o melhor de toda essa história. Acho que quem ganhar ou perder vai ganhar ou perder. Ninguém vai ganhar ou perder. Bia, muito obrigado pela sua participação. Espero que você volte em breve, se você tiver gostado. E tá calor em Recife? Nossa, cara, eu tô suando horrores aqui. Tá complicado. Mas ultimamente tem feito um ventinho, né? Porque eu só suo quando eu tenho que fazer aparições públicas pela internet. Aí eu começo a ficar meio nervosa, assim. Aí eu falo, nossa, tá quente. Aí daqui a pouco eu abro a porta, né, pra a família atrapalhar. Porque ela fica trancada, porque senão se eu deixo aberto, aí eu tô trabalhando, e aí aparece minha mãe e vem dar um beijo em mim, entendeu? Porque é aquele negócio, né, da família. E aí eu tenho que trancar. E aí da última vez que eu tranquei, bateram na porta. Tá bem? Falei, meu Deus do céu, socorro. Talvez se eu for trabalhar no carro, isso não dê problema, né? Ó, tá aí, cara. Drive-in é o novo coworking. É um bom conceito. Dica para os empreendedores. Bia, valeu. A minha única decepção na sua participação foi que você não respondeu nenhuma das minhas provocações na abertura. Então, se você quiser responder no final, fica à vontade. Qual delas? A que eu escavo dinossauro? Quais foram as outras? Indiana Jones pós-moderna. Acho que foi só essas duas, na verdade. Aí aquele trocadilho horrível que eu fiquei ofendido. Eu me definiria... Eu acho que o Indiana Jones, o maior problema dele é que ele tá certo demais na crítica que ele faz à arqueologia, cara. Porque o que a arqueologia faz que não é roubar túmulo, né? Que é o que eu faço, né? Eu sou bioarqueóloga. Eu roubo túmulo, cara. É triste, mas é verdade. Mas, obviamente, o Indiana Jones é só mais um imperialista que pilhou tantas e tantas cidades. Fazer o quê, cara? Às vezes a gente tem que ter autocrítica, né? E quanto a escavar dinossauro... Cara, eu só conheço o Tiranossauro Rex, eu não conheço mais nenhum outro. Então, se eu não conheço... Talvez eu não sirva pra ser arqueóloga. Mentira, gente, isso é paleontólogo, tá? Só pra falar aí pra vocês. Mas eu trabalho com gente, cara. Infelizmente, eu trabalho com a pior raça. Se eu trabalhasse com um dinossauro, né? Que segundo o Instagram aí, dinossauro matou gente. Mas dinossauro era tão bonzinho, cara. Eu acho que é pior a gente trabalhar com a raça humana. Que aí gente que mata a gente, né? Não é dinossauro. Vocês viram essa imagem do Instagram? Eu vi, é demais, cara. Eu não vi, mas se você, Bia, não conhece dinossauros, talvez pela sua pouca idade, sugiro que você vá, agora desligue aqui a chamada, assim que você desligar, vá procurar pra assistir a trilogia Jurassic Park, por favor, tá bom? Cara, sabia, ó, só uma última dica. Existe ciência errada, mas existe ciência no Jurassic Park. Tá aí os Estados Unidos sempre ferrando nossas noções de o que são as profissões, né? Logo paleontólogo, arqueólogo, todo mundo se ferra na mão de Hollywood. É nóis, valeu, Bia. Beijo. Balbúrdias, confusões e muito mais educação. Entra semana, sai semana e tem uma coisa que nunca muda: a completa bagunça que é a educação neste país. Para tentar arrumar as carteiras e ver se dá para começar a aula, ela, a professora do Zodíaco, Carol Caetano. Carol, responde a chamada aí. Bora voltar às aulas ou o professor é tudo vagabundo? Não, o professor é tudo vagabundo. Digo, quer dizer, não. Meu, é impressionante, porque vocês chamaram uma professora de arte para falar sobre educação, e aí a professora de arte, ela é a primeira a bagunçar completamente a sala de aula, certo? A gente sempre tira as carteiras do local, enfim. Eu não sei exatamente onde é que vocês estavam com a cabeça quando vocês acharam que eu ia dar alguma ordem, colocar alguma... Enfim, azar de vocês. Bom, vamos lá. Como sempre, eu não fui atrás de informações do Zodíaco, então eu continuo sendo essa grandíssima charlatã, porcaria no assunto. E esse vai ser um dos meus deu ruins de hoje, que é currículo, mentir currículo. Mas eu tenho uma consideração a fazer. Não é só sobre mentir currículos, ok? Eu quero fazer uma consideração e quero propor uma grande reflexão, já como uma boa professora, propor uma reflexão no final da aula. Mas queria começar falando sobre uma audiência pública que rolou hoje aqui na cidade de São Paulo, online, né, claro, com o Bruno Caetano, que é o secretário de Educação. Ele recebeu a Comissão de Educação, Cultura e Esportes aqui da Câmara e algumas outras pessoas, né, algumas outras pessoas que se inscreveram e alguns convidados. Dentre esses convidados, a gente tem, por exemplo, o ex-presidente da Anvisa, que foi assim bem categórico na crítica que ele fez à flexibilização. Ele né, enfim, com essa flexibilização na educação. Então ele fala lá na audiência, né, que condições, como é que a gente está colocando a educação, por exemplo, nesse lugar de flexibilizar nesse momento. E foi muito louco porque o Bruno Caetano, ele não respondeu algumas coisas. Ele ficou, obviamente, né, eu imaginava que isso fosse acontecer, mas ele ficou protelando, ele foi tentando maquiar a conversa, e aí, óbvio, né, várias questões ficaram sem ser respondidas, pediram uma nova audiência, inclusive, para que, assim, é muito doido, né, cara, que as pessoas consigam pensar num retorno em escola nesse momento. A gente já vem falando disso, né, em todas as outras edições e tal, mas é que é muito maluco que o movimento dos caras, dos governantes, ele é exato, assim, ele é diametralmente oposto à razão. É um negócio que fica até chato de falar sobre isso, porque... Como é que a gente fala mal de uma coisa que já nasceu errada, sabe? Então, de novo, algumas pessoas, por exemplo, da educação infantil participaram da audiência e puderam falar, né, diretores e diretoras da educação infantil de outros segmentos também, mas falaram qual é o sentido de você reabrir uma escola para criança se o que a gente precisa na escola para criança é do contato, é da socialização. O que a criança faz na escola que não seja isso, né? Então, e assim, Bruno Caetano foi muito... Eu já estive numa audiência pública com ele pessoalmente, ele fez inclusive uma piadinha. Bruno Caetano, quero deixar registrado neste podcast que a piadinha que você fez foi muito imbecil. Porque meu sobrenome é Caetano, ele falou, ha, ha, ha, mas a gente não é primo. Enfim, quase que eu falei, jura mesmo que você tá perdendo, tipo, 30 segundos de uma audiência pública pra fazer uma piada, cara? E a gente não tava nem perto de saber que a pandemia ia chegar. Enfim, então, é muito estranho, sabe? É muito estranho que a gente permaneça nessa discussão. Soube também que no Rio, por exemplo, havia, né, o Crivella, ele queria reabrir agora dia 10, pelo que eu entendi da matéria que eu li. E aí, claro que vários setores se opuseram. Então, por exemplo, os professores particulares, né, o Sindicato de Professores Particulares disse que vai entrar em greve. Então, assim, imagina, para você entender, a rede particular falando que vai entrar em greve é porque, cara, né, os professores e professoras, é porque é um negócio de fato que não dá para conversar sobre, sabe? Flexibilizar. Eu tive uma informação de uma diretora de escola, assim, que os caras falam, né, sobre, a Secretaria de Educação fala que vai abrir as escolas, né, naquele esquema de porcentagem, enfim, não é todo mundo, vai ser gradual e tal, e quando todo mundo já tiver recebido os kits de prevenção, de higiene, não sei o quê. É, disse ele que isso já foi comprado e tal, mas as escolas nem viram isso ainda. Então, sei lá, eu fico me sentindo meio chovendo molhado, sabe, falando sobre isso, assim, eu tô... Ah, então, vamos lá, para mais uma... para mais uma idiotice que esses caras estão falando, porque é só isso que eles fazem. Mas, agora eu vou trocar um pouco de assunto e vou fazer o gancho. Aí vocês vão pensar, meu, nossa, realmente ela é muito boa nisso. Só que não. Em fazer ganchos. Qual é o meu gancho? Nós não temos... desde a saída do Weintraub, a gente não tem ministro da educação, né? Ai, foda-se, a gente não tem da saúde há quanto tempo, né? Então... Talvez seja bom. O quê? A gente não ter o ministro. Porra, mas fala! Era isso. Sabe? Ah, olha, não tem ministro. Talvez que bom que a gente não tem ministro, cara. Porque ia ser pra ter um pior que o Weintraub, porque, cara, que... Né? É o que estão buscando, cara. Saiu, sei lá, a pior pessoa que a gente poderia ter como ministro. Eles estão buscando alguém que consegue superar a nossa falta de expectativa, né? Então, mas olha, vou dizer, sim, concordo, mas é um puta de um reflexo, né? Nós não termos, então. É muito claro para mim por que o Estado de São Paulo e a Prefeitura de São Paulo estão fazendo tanta merda, porque eles também têm o plano, né, assim, eles compactuam esse plano de genocida do Bolsonaro, então não é segredo, né, enfim, tá tudo certo, mas para mim é muito óbvio, né, que toda essa desorganização não vai nunca, mesmo que fosse, olha, não me crucifiquem, mas mesmo que fosse para piorar demais, não há uma unidade em absolutamente nada, porque não há, realmente, não há um órgão pensando nem minimamente de forma coerente, mesmo que fosse para muito ruim, sabe? Mesmo que fosse para dar muito mais ruim, não existe ninguém fazendo esse fechamento. Então é claro que os estados e os municípios vão fazer muita merda até sabe, sei lá, até o final do ano, até o ano que vem, enfim, vão continuar fazendo. Mas o que eu queria falar sobre o ministério eu fui pesquisar, né? Nós tivemos então Ricardo Vélez Rodrigues, o Abraham Weintraub, e aí a gente teve o Renato Feder, que foi cotado e aí ele não aceitou, nem chegou a assumir o cargo, o Decotelli, né? Ele ficou acho que 5 dias, não foi isso? 5 ou 6 dias, e aí não tomou posse, ele já fez o pedido de demissão. E aí outros nomes estão sendo... Aí o Feder voltou a ser cotado, aí o Bolsonaro disse que não. Aí veio o Marcos Vinícius Rodrigues, que, se ele não mentir o currículo, é professor da FGV, engenheiro e ex-presidente do INEP. E, se não me engano, a Ilona também estava no balaio de indicações. Mas, aparentemente, quem vai assumir é um cara que chama Aristides Simadon, enfim, que é lá de Santa Catarina. E como eu fiquei sabendo disso? Bolsonaro foi para Santa Catarina, né, ver pelo helicóptero o estrago do ciclone, né, lá no estado. E aí, eu não entendi exatamente se a conversa aconteceu dentro do helicóptero sobre isso, ou se aconteceu no estado, porque a reportagem foi tão mal feita nesse sentido que eu fiquei muito impressionada, assim. Mas enfim, o fato é que o cara foi lá e eles conversaram sobre quando ele esteve no estado, e ele é reitor da UNOESC, que é a Universidade do Oeste de Santa Catarina, e volto a dizer, aparentemente ele é formado em pedagogia, filosofia e direito. E se não me engano, ele é pastor, ou se não é pastor, é ligado à igreja. a igreja do, enfim, né, de evangélicos e tal, eu não sei exatamente qual é a linha. A minha questão é, bom, então a gente tem um milhão de nomes aí, cada um, né, um pior que o outro e tudo mais, mas eu queria propor uma reflexão sobre a saída do Decotelli, por quê? Eu não concordo, né, não teria concordado com ele assumindo, enfim, então não preciso ficar chovendo no molhado com relação a isso, mas uma discussão num grupo de WhatsApp da minha faculdade me gerou esse pensamento, e aí eu fui buscar algumas pessoas que estavam falando sobre, por exemplo, Leonardo Sakamoto falou disso, que vários ministros desse governo mentem, e isso é, na verdade, o padrão, né, do governo, assim, então por que será que um governo que é tão negacionista, que é tão anti-academia e tudo mais, por que será que essas pessoas se prestam à mentira dos currículos, né? Mas por que raios o Decotelli foi o único cara... Eu não sei exatamente qual foi o sentido da pressão, se ele se pressionaram e aí ele renunciou antes de assumir, se ele pensou, cara, eu não vou aguentar a bucha da mentira que eu porque, assim, galera, ele precisa, ele não, ninguém tem que mentir o currículo, o cara fez merda, é isso, tem que sair, acabou. Mas e todos os outros que mentiram o currículo, sabe? Essa foi uma discussão que ficou na minha cabeça, assim, no, nos meus grupos, na minha rodinha aí, a semana toda. E eu trago essa pra arrumar as carteiras da sala, agora, com as crianças todas penduradas na janela, nas cortinas e tal, eu trago essa reflexão para vocês, crianças. O que vocês acham? Como um grande professor me ensinou, grande Valdir Flores, excelente linguista, beijo, Valdir. Quem propõe uma reflexão é porque não sabe o que está falando. Ele usava isso sempre. Ele nos ensinou na faculdade que é, cara, se algum aluno te perguntar alguma coisa que tu não sabe, tu propõe uma reflexão e ainda manda entregar um trabalho na semana seguinte. Valendo nota. Eu posso falar sobre a minha ideia, porra. Eu acho que tem uma questão clara que já levantaram bastante até, de racismo, né? Muito óbvia. Porque o Salles e o Weintraub são outros dois que mentiram o currículo. Todos eles, o que não falta. A Damares tem mestrado bíblico. A Damares tem um mestrado bíblico, é. Deus disse a ela que ela podia ser mestra, sei lá, em alguma coisa. Isso, é algo do tipo, assim. Que eu imagino que seja a mesma formação desse cara formado em pedagogia, filosofia e direito no oeste de Santa Catarina. Então, eu não tenho nenhum carinho pelo Decotelli, nem conhecia ele antes de ser indicado. Eu acho um cretino, galera, mentir currículo pra isso. Pra isso não, né? Enfim, acho cretino, mas ele se encaixa perfeitamente no perfil de ministro deste governo. Poderia ser claramente um ministro deste governo. E me parece bem claro que ele foi muito mais atacado. As pessoas acham que o racismo é só quando você chama alguém de preto, de macaco, ou de uma ofensa racial, né? As pessoas confundem a injúria racial com racismo. E o racismo está nesse lugar que não é direto, não é objetivo, né? Necessariamente. Então, para mim, é muito claro que ele sofre esse tal, esse, qual é o termo? O backlash, né? Esse ataque muito maior que os outros porque ele é negro. Então, o Salles não caiu por mentir o currículo, nem por destruir a Amazônia, né? Enfim. Então, a sua reflexão, professora, eu iria por esse caminho aí. Não sei se você tem mais para dizer. Não, eu acho que a minha reflexão, caríssimos colegas, antes que eu entregue o meu trabalho para o Pomer, né, valendo nota, Eu também penso sobre isso. Eu acho sim que é uma. Eu achei legal trazer isso para o programa, porque a gente não sabe quem tá ouvindo e a gente não sabe se todo mundo que ouviu, que tá ouvindo isso, pensou sobre, né? Fez essa reflexão e entregou a lição valendo nota. É, mas achei importante porque. Muito, cara, a gente vive nesse momento mesmo de muita merda do governo e nem esse cara que tava seguindo todo, né, todo o rito, todo o ritual do governo, né, ele fez tudo direitinho, ele tava sendo investigado por, não é improbidade o nome, por... sei lá, esqueci o nome, mas enfim, ele estava sendo investigado porque ele facilitou uma licitação, ele, né, desviou verba, sei lá o que o cara fez, ele mentiu o currículo, ele fez tudo direitinho para ele ser um ministro, ele fez, né, ele pegou a cartilha de como ser um ministro e fez, exatamente, e aí, eu não vou dizer que ele... Eu acho que ele tinha que sair, acabou, mentir, né, enfim, é um bosta, tem que sair, mas assim... O cara me apertou o peito, de verdade, sabe? Pensar nesse cara que teve que... Ah, tá bom, eu vou levar a porrada porque vocês são idiotas. Tudo bem, eu levo essa porrada. Porra, sabe? Ah, sei lá. Não sei. A minha reflexão vai ficar sem resposta. Desculpa, tá, professor Pomer? Foi mal. Não fui eu. Isso foi professor Valdir quem disse. Valdir, professor Valdir. Pô, foi mal, cara. Inclusive, grandes aulas, porque o Valdir tinha uma técnica que era isso, ou se não colar essa, ele mandava a gente fingir um desmaio na frente dos alunos, passa mal. Ai, tá. Gente, fingir desmaio é muito comigo. Acho que eu, da próxima eu vou fazer isso, então. Fácil, obrigada pela dica, professor Valdir. Aproveitando então o tema, fica pra você, ouvinte, aí. Um trabalho de 10 laudas, certo? Para o próximo Deu Ruim Boletim, daqui a 15 dias, sobre o tema O Racismo Que Mora em Mim. Mínimo de 10 laudas, certo? Podem entregar por e-mail. Mamãe, eu sou racista? Posso começar assim, a minha? Pode. Pode, mas sem a interrogação. Mamãe, eu sou racista, ponto. Ponto, beleza. Ok. Fechou. Carol, até daqui 15 dias. Mua pra vocês. Beijos, beijos, beijos. Olha o esporte! Olha o esporte! Olha o esporte! Em um tempo que o futebol virou um velório, no qual a gente tem uma final de campeonato no Maracanã vazio, enquanto a mesma quantidade de pessoas que podia encher o estádio morreu de Covid, ninguém melhor para entrar rasgando na canela desse absurdo completo do que o nosso quarto zagueiro, Elson Teixeira. O que a gente tem para lamentar hoje, Elson? Como o Flamengo tomou a narrativa do esporte. Como o Landim tomou a narrativa do esporte. Não dá para falar. Fiquei pensando, o que eu vou falar do esporte, Pedro? Falar sobre o André Sanches e a Gaviães indo cobrar eles. Não, isso não deu certo, isso não deu ruim. Deu certo, que bom que tá acontecendo. Aí, cara, sei lá, o recorte que eu pensei, e vou chegar num tema final, foi tipo, Globo saiu do Carioca. Né? Pô, eu vou pagar um campeonato e não vou querer mais exibir. Aí o Leblon vem lá e dá aquele show. Aí o Flamengo vai e vende um jogo... uma plataforma de streaming de um cara que é favorável ao Bolsonaro. Coincidência. Aí tem falha na venda lá de passar o jogo no streaming. Putz, as pessoas não conseguiram comprar. Foda-se o resultado do jogo. A Globo foi obrigada a passar o jogo por uma liminar. Só que a liminar que a Ferge foi... É Ferge? Não, é... É Ferge? A pronúncia é, né? Favorável para que passasse. Mas peraí, a Ferge na aliada do Flamengo... E não estou entendendo o diálogo entre eles, né? Houve uma confusão. Só que a Globo meio que passa uma mensagem também, né? E, pô, o Carioca é um dos grandes campeonatos estaduais. É o Paulista primeiro, depois tem o Carioca, pelos times grandes, né? Não o formato do Carioca, porque acabaram com um simples formato que era agradável de ver. Ganha a Taça Rio, ganha a Taça Guanabara, disputa lá. E são sempre aqueles mesmos dinâmicos. E aí, cara, eu acho que a Globo consegue acabar com o produto que ela controlava, que é os estaduais, né? Em que sentido? Por exemplo, se ela tira uma grana do Carioca, ela passa uma mensagem para as outras filiais. Então existe a possibilidade de acabar o Campeonato Paraense, acabar o Campeonato Baiano, o Pernambucano. A região Sul e Sudeste tende a ter uma tendência a manter esses campeonatos de alguma dinâmica, porque tem público, pode ter um chamariz, são times grandes, digamos assim, os de massa são, né, Corinthians, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, mas você tem os times de Porto Alegre, são muito grandes, são torcidas, são muito importantes, e provavelmente deve conseguir manter um estadual lá pela importância que tem para aquela região estadual. Mas eu não sei se Remo e Paysandu conseguem manter o estadual, porque já tem um formato de uma dinâmica, de uma dependência da grana da TV, os campeonatos acabam sendo caros ou muitas vezes pouco atrativos, e as pessoas, quem gosta de futebol, mas muitas vezes o brasileiro, infelizmente, ele gosta de ganhar, né? Isso é foda. Aí eu fiquei pensando, caralho, velho. Por causa de uma treta do presidente da maior torcida do Brasil, ele treta com a emissora que controla uma dinâmica de um sistema de controle de financiamento do futebol, em que sentido? Pagando os direitos, porque se a gente pensar como os dirigentes pensam futebol, os caras não querem trabalhar, né? Custa trabalhar. Então eu falei, porra, pode no final dessa equação acabar com os estaduais, tá ligado? Não que eu seja o maior fã de estadual, mas porra, deve ser muito louco ver um Paysandu e Remo. Deve ser muito louco em Pernambuco ver Náutico contra o Sport, Náutico contra Santa Cruz no Arruda. E pode ter a possibilidade de acabar. Ou ver um Fortaleza e Ceará, tá ligado? Ou mesmo ver Remo e... Como é que chama? Remo não, perdão. Ver River e River do Piauí contra o outro lá, esqueci o nome. Perdão aí a quem torce pro outro time grande do Piauí, posteriormente eu já acho. Por acaso é Flamengo. Flamengo do Piauí, é verdade. River e Flamengo do Piauí. Pô, pra quem é de lá, deve ser muito louco ver o jogo. Então, pra aquelas regiões, esses times são grandes, cara. Então, tipo, essa treta eu fiquei pensando, porra, pode ser que foda tudo, cara. Tipo, um time que precisa daquela grana na TV, não tenha mais a grana na equação final de custos, por causa que o Landim brigou com a Globo, não sabe o que fazer, e agora, tipo, a Globo falou, quer saber? Já tô cortando o custo mesmo, eu já cortei até o Renato Aragão, por que eu não vou cortar o Campeonato Piauiense? Que nem passa, mas digamos, o Campeonato Pernambucano. Então eu falei, porra, é uma mudança de peças assim, que no final, porra, pode foder tudo, tá ligado? Porque já é um sistema muito foda, né? Que é, em que sentido? Os campeonatos não são muito atrativos na venda, o ingresso às vezes é caro, a gente tá numa crise fodida econômica. Eu falei, caralho, velho, nessa equação final pode ser que lugares ao qual tá quieto, não sabe o que fazer, vai se fuder porque não vai ter a grana do ano que vem. A não ser que a gente, ou que alguém crie, aproveitando a demissão da Globo, a taça extintor do Didi. E faz um campeonatinho com isso, cara. Fica aí a sugestão. Eu tô cheio de sugestões para empreendedores hoje. Ai, o empreendedor, né? Ai, você tá com mindset aí, então. Tá com mindset. Tô. Eu tô aqui criando meu próprio mercado. Porque, cara, assim, por exemplo, no esporte, pô, a gente não precisa dar palco pra o imbecil lá que falou que o amigo dele precisa voltar ao futebol porque o amigo dele bateu na mulher. Eu não vou dar palco pra falar sobre o do Gudu. Até porque também não é, né? Meu lugar de fala, em partes, assim, sobre isso. Partes não é, né? Eu falei, porra, cara. Pensar o que aconteceu no esporte brasileiro foi muito... Uma mudança de peças que pode abalar todos, tá ligado? E aí fiquei pensando, caralho. Já era zoado a dinâmica, né? De dependência da TV. Uma dependência extrema da TV que controla tudo o jogo. E aí você não tem nada no futuro, por exemplo... Até a quarta divisão, que já estava tendo um controle, teve uma expansão de jogos. O Brasil, por ser um país continental, tem uma dinâmica, né, de macro-regiões e tal, o que é interessante para a quarta divisão, né, em relação a custos, ao próprio time, né? Deve ser foda time lá de Manaus ter que vir a Brusque jogar, além de ver a loja da Havan, deve, né, sair do puta calor, enfrentar um frio, sei lá, no outubro da vida. Então estava mudando isso, né? E aí, porra, você pode ser que acabe os campeonatos que naquela região são importantes, são os estaduais, tá ligado? Falei, caralho, mano, os caras fodem tudo, não resolve porra nenhuma e fode o Coreto. Não tem porra de esporte, velho. Pau no cu de quem vai ser campeão carioca nessa porra. Falando da coisa da Globo e do Flamengo, eu vi um questionamento hoje que eu fiquei pensando, eu não cheguei a uma conclusão, uma posição formada, mas Flamengo sendo esse produto tão grande que o seu presidente quer que ele seja, ou supõe que ele seja, que ele quer vender como um produto, por que é que na maior parte da história do Flamengo, na história do futebol em que houve patrocínios de camisa, na história do Flamengo, o Flamengo sempre teve um patrocínio estatal? O patrocínio do Flamengo, na imensa maioria da sua história, foi estatal. Se é um produto tão bom, e se o apelo deles é esse apelo neoliberal da concorrência de mercado tão grande, por que que esse clube nunca fecha? Por que que nunca tem um patrocínio privado grande que quer apostar no Flamengo? Não acho que você tenha ou tenha que ter a resposta. É mais um questionamento que eu vi e achei interessante. Se a gente pensar no Brax, lembra Flamengo, né? Verdade. Caralho, é verdade. Acho que eu cresci vendo Lubrax, né? Lubrax, Petrobras, que é a mesma coisa. Caixa. Agora o banco. Qual é o Banco de Brasília lá? BRB, né? E teve mais um que eu não lembro agora. Pelo menos mais um. Não, essa questão do como essas estatais elas participam ativamente aí de competições de elite, né? E futebol especificamente, a gente vê as consequências disso aí gradativamente. Né, e vem vendo, né? Por exemplo, o Corinthians, né? A gente viu aí, né? Por exemplo, a Caixa trava com o Corinthians uma batalha em relação a financiamento e juros e fica e não resolve nada. Mas o que eu acho louco, por exemplo, em relação a produto Flamengo, é que os tais empreendedores não sabem entender o cenário. Os caras recusaram 18 milhões da Globo de início do campeonato lá, do Carioca. Aí vem uma pandemia, não chegaram a um acordo. Aí dá uma crise econômica. A gente está numa crise econômica, política e de saúde. Ninguém quer comprar nada, tá todo mundo tentando sobreviver. Da onde o cara acha que ele vai conseguir fazer esse produto vender em uma crise, em uma recessão? Tipo, ele pode ser o cara mais foda do empresariado, mas não vai conseguir vender esse produto agora, cara. É muito assim, tipo, não ter noção de uma realidade do que tá vivendo, sabe? É achar que a cura tá no Leblon e por isso você vai sair sem máscara pra tomar um chopinho. É o único universo que deve dar certo essa dinâmica, assim, de não aceitar uma grana de início, vem uma pandemia, achar que um controle da narrativa para seus torcedores e foda-se todo mundo ao redor. E eu vou fazer dar certo controlando o dado, tá ligado? Controlando. E aí você conta um mais um, não tá dando dois no fechamento da conta, tá ligado? E a consequência disso é que o Flamengo vai continuar sendo grande, um time de massa. Só que pode foder times pequenos de outros locais, porque a Globo fala, meu, quer saber, eu vou tirar a grana mesmo dessa porra, já que esses outros que eu conseguia manter e passar para essas praças não vale mais a pena, eu vou tirar. E ferro os outros, tá ligado? É muito zoado, cara. É a dinâmica estrutural, assim, por exemplo, aí você volta na MP. Ah, vou vender individualmente o conjunto lá, eu vou vender individualmente os direitos. Pô, a venda individual de direitos muitas vezes pode não ser tão interessante. Em conjunto com um produto, na linguagem empreendedor, vale muito mais a pena, tá ligado? Não precisa passar o brasileiro na Inglaterra, mas, porra, deveria passar o brasileiro pelo menos, sei lá, em Belarus, no Cazaquistão, tá ligado? Deve ser um campeonato que deve ser horrível de vender como produto. Deve ser mais difícil que vender drive-in. Cine drive-in hoje em dia. Cine drive-in, velho. Ver jogo no Cine drive-in, logo logo vai chegar isso. Ver a final da Libertadores no Cine drive-in. O que você acha disso, Bruno? Cara, eu acho lindo, porque como a gente tava conversando, eu acho que fecha bem, a gente pode assistir a final lá no Cine drive-in. Se tiver muito chato, dá pra fazer um amorzinho gostoso, se não tiver muita gente no carro, ou se tiver também, né, pô. Cara, tem Grenal que eu acho que eu preferia, cara. Aquele Grenal de gauchão lá, que os dois times estão cagados, botando os reserva, tal, num calor de quase 40 graus, domingo, 4 da tarde, velho, assistindo no carro com ar-condicionado, não sei. Então aí são opções que eu teria que pensar bem, assim, pra ver o que eu realmente prefiro. E tem que ver onde vai ser esse Cine Drive, porque qualquer coisa, se quiser sair do jogo, pode entrar no shopping que tá ao lado e dar uma volta. Cara, se for aqui no Allianz, que é aqui perto, já tá tudo certinho pra isso, cara. Né? Inclusive, não quer mandar mensagem no WhatsApp pra ir no banheiro ali, vai ali no Zafari, né? Já faz uma compra de cerveja ali mais barata e tal, e volta, pode ir de carro mesmo, tá tudo certo, tudo bem. O problema é que a zoeira que a gente tá fazendo, pode ser que alguém faça isso virar um produto e vender como algo maravilhoso. É isso que me assusta, sabe? Essa noção de realidade que não existe, mano. Cara, olha o que são os estádios modernos. Já são shopping, cara. Só falta o cara poder entrar de carro até até a arquibancada. Dá uma arrumadinha ali e tal. O cara entra aquele carrinho meio na diagonal, assim, pra conseguir ver parte do campo todo. Né? Em vez desses torcedor pobre aí que pagam, que né, consegue pagar um jogo de R$100 por mês, paga R$500 por carro mesmo, aí já cobra mais um ingresso, se for fardado já entra para jogar 5 minutos, né, pagando uma taxa, obviamente, mas enfim, dá, cara. Aproveitando esse torcedor pobre que você trouxe, Pomer, ainda no assunto do Flamengo e dessa bosta toda, o que vocês acharam dessa merda da plataforma de streaming cobrando R$10 dos torcedores, né? Porque eu vi dois aspectos que eu acho uma cagada enorme. Primeiro é que o jogo que o cara veria na Globo, eu odeio a Globo, mas o cara ia ver de graça. Começa por aí. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, os caras acham mesmo que ninguém ia pegar a transmissão e ter 450 streamings piratas da transmissão, que todo mundo ia pagar R$10 porque ama o Flamengo, então tá bom. Eu acho que aí é toda uma discussão também, cara, que tem a ver com também, cara, a Globo passa um jogo pra todo mundo, mas passa jogo do Flamengo e do Corinthians, só. No Brasil inteiro. Inclusive é por isso que esses times, em parte, né, tem uma torcida tão grande. Né? E a Globo organizou todo o calendário de futebol do jeito que ela quer. Cara, essa coisa absurda de jogo às 10 da noite. Né? Mas que é uma merda, que eu só tô trazendo aqui porque acho que a gente não pode esquecer disso, que tem muito do nosso futebol que tá cagado por causa disso, mas aí as alternativas podem ser piores, né? Porque ela não é uma discussão de cara, vamos mudar o esquema porque isso não é saudável, isso tá fazendo mal, não, cara, vamos pegar o clube que tem a maior torcida, deixar tudo na mão dele, foda-se o resto. Ah, tá ruim? Cara, o que a gente pode fazer pra piorar nesse momento? E o que não falta é a ideia pra piorar. Isso é que é surreal, sabe? É surreal, cara. Tipo, os caras conseguem pegar um esporte que controla muita coisa nossa, tipo, não controla, né, mas faz parte muito da vida das pessoas. Beleza, já é um produto, pô, beleza, faz parte desse sistema e tal. Os caras conseguem pegar o produto e diminuir a qualidade dele, cara. Nem a cabeça do empreendedor, do empresário, os caras conseguem ter nisso, sabe? Tipo, velho, tanto me dá mais vontade de ver o negócio. E foi o que o Danilo falou, assim, quem achou que esse streaming não ia ser pirateado, né? Não, é um absurdo. E, cara, eu vejo que tem uma coisa, cara, que o futebol tem muito mais que outros elementos da cultura, que é, cara, o torcedor que ele só consegue pensar no seu time. Ah, isso é uma coisa, cara, que me afastou muito de futebol por bastante tempo, que é o cara que bota o seu time como prioridade de tudo, inclusive da sua própria vida. Cara, beleza, paixão pelo time, paixão por futebol, eu entendo. Tu sacrificar qualquer argumento, ou sabe, sacrificar qualquer outra coisa pra defender Cartola, filho da puta, é uma coisa que eu já não consigo aguentar mais, cara, sabe? E vem assim de alguns anos, né? Por exemplo, a pandemia só potencializou muita coisa, né? Porque você tem torcida gritando o nome de dirigente há alguns anos, comemorando renda. O conceito do torcedor, a gente só é chamado de torcedor ainda por assim, porque ainda tem que chamar, porque é consumidor, né? Não é? Só que é um consumidor que não é tratado bem. Até o próprio consumidor da relação da compra e venda e tal, não é tratado bem. Porque o produto em si não é bom. Agora, como torcedor é menos ainda. A gente é tratado pior ainda. Sabe? Se o cara quer me transformar em consumidor e não torcedor, ele consegue me tratar pior como consumidor do que como torcedor. Porque como consumidor tem a relação da troca comercial. Né? Então tem que manter ali um mínimo de atendimento qualitativo ou aparentar. Torcedor não, né? Nem banheiro tem pra ser em estádio. Dependendo. Menos das arenas. Porque agora vai ter shopping e drive-in. Elson, pra gente terminar, uma última pergunta. Você acha que a taça do Brasileirão de 2019... Não, desculpa, de 2018, foi a última que o Bolsonaro levantou? Olha, esse meu silêncio foi tipo imaginando, eu comemorando muita coisa da vida desse homem. Não ter mais vida, né, nesse momento. Seria maravilhoso, né? Seria maravilhoso, mas eu tô achando até que é mentira isso, cara. Os caras conseguiram me fazer não acreditar que ele possa não estar. Mas poderia ser. Ou quem sabe a penúltima. Que a última seria eu passando e dando um soco na cara dele. Eu cuspindo na cara dele. Surreal, cara. Surreal. Cara. Muito louco. Eu acho que o cara tomando a cloroquina. Tomara que o negócio acelere o coração dele. É isso. Ficamos na torcida. Pra usar uma expressão aí do futebol. Estamos na torcida. E vamos aguardar aí até o final desse jogo, que talvez tenha prorrogação e até pênaltis, né? Mas a gente confia, vamos lá. O vídeo é forte, ele vai até os 47. Estão deixando a gente sonhar, deixaram chegar, agora segura, vamos ver. Elson, valeu. Tá no 5x0 2014, Filipão falando que tá aqui, ainda dá, que ainda dá. Meu sonho é estar naquele intervalo. Meu sonho é ter estado naquele intervalo. Não na inicial. Eu queria estar no 5x0 no intervalo. Queria ver a fala, sabe? Muito obrigado, senhores. Valeu, eu sou. Obrigadão, cara. Um abraço. Meu Brasil brasileiro. Firmeza total, mais um ano se passando aí. Graças a Deus a gente tá com saúde aí, morou? Muita coletividade na quebrada. Dinheiro no bolso, sem miséria. E é nóis. Nosso sabatinado de hoje não é só um brasileiro qualquer. Ele também é professor. Ou seja, tá fudido. A gente vai falar com Davi Agatocles. Ele mesmo, a voz responsável pelas vinhetas do Deu Ruim. E aí, tudo bem? Eu nunca fui o rosto de voz nenhuma, mó da hora. Velho, a gente tem umas perguntas pra ti aqui e a gente gostaria que tu respondesse com a maior sinceridade possível. A primeira pergunta é uma que tem muita relevância essa semana, que é: tu é cidadão ou é engenheiro civil? Pô, é tipo uma escolha difícil do cidadão, né? Eu acho que, mano, se ser cidadão é ser fudido, então eu sou cidadão. Mas é que cidadão também é um bagulho ruim, né, mano? Do conceito, sei lá, eu penso cidadão de bem, né? E eu também não sou de bem, eu sou do mal, né? Mal nutrido, mal pago. Segunda pergunta, Davi. Se por acaso o Paulo Guedes também pegar Covid e só der pra salvar ou ele ou o Bolsonaro, o que você faz? Você vai num bar no Leblon ou você solta fogos no STF? Cara, qualquer das opções, pelado. Excelente, cara. E agora uma pergunta pra ti, porque a gente sabe que tu gosta de Chaves. O que vale mais? Uma cloroquina ou um terço? Ao ar livre ou em quadra? No caso da cloroquina, acho que tem que ser no ambiente fechado. Ou pode ser aberto por causa do distanciamento, né? Enfim, esse é um dilema que o seu Madruga acho que daria nota 6 também. Outra pergunta. Considerando o projeto do governo federal, você acha que reabrir as escolas é um bom plano ou aviões carregados de napalm sobrevoando as periferias seria mais barato e eficiente? Eu acho que é muito elaborado para os caras um avião de napalm e eu acho que eles apostariam na escola, mas eu acho que a estratégia mais inteligente seria ouvir o primeiro disco do Claudinho Buchecha no avião de napalm, que pelo menos você pensa naquele lugar, naquele local. Cara, para finalizar, a gente tem uma pergunta enviada pela nossa ouvinte Vera Magalhães. E o PT? Caramba, mano, Dona Vera, meu. Eu acho que o PT, ele tá abraçado com a Venezuela, fazendo um encontro a três com o Haddad e o Lula tocando saxofone. Davi, valeu muito pela participação. Se você quiser aproveitar para fazer merchan do seu próprio podcast, pode ficar à vontade. Tá, obrigado. Bom, a gente tá meio parado por causa desse momento da pandemia, né? Como vocês repararam aqui, é bem difícil para eu gravar, né? Onde eu tô, que é o sinal da internet é bem fraco, mas eu tenho um podcast sobre educação que eu faço com outro amigo, Felipe Trafani, e tá lá na Central 3, né? Só vocês procurarem aí no Twitter ou underline Quadro Negro, né? Ou no qualquer agregador de podcast aí, o Quadro Negro Podcast. Valeu, hein, galera. Valeu, Davi. Abração, valeu, mano. Já pode ser ministro, hein? Essa edição do Já Pode Ser Ministro teve uma disputa apertadíssima. O engenheiro civil formado do Leblon, melhor que você, quase levou, mas acabou perdendo por motivos de ser óbvio demais. Quem levou foi esse maravilhoso coach de masculinidade de nome desconhecido, junto com o grupo de homens que o acompanha neste áudio bizarro. Qualquer um deles poderia ganhar uma cadeira no Ministério da Diversidade Sexual se ele existisse. Eu quero que você olhe nos olhos de todos esses homens que estão aqui. E olhando para eles, eu quero que eles ouçam o grito da sua alma, o grito da sua masculinidade que está aqui, e eles vão retribuir com o grito deles. Me mostra do que você é capaz, me dá essa voz, me dá. Deixa eu ouvir isso aqui. Me dá essa voz. Cadê o grito de vocês? Cadê o seu grito agora? Mais alto, mais alto! Entenda isso. Todas as vezes que você tiver dúvida em relação a quem você precisa ser, essa é a sua essência. É colocar a sua opinião, o que você acredita. E quando alguém meter a mão no seu peito, o que você vai fazer? Exatamente isso. Depois de extravasar esse grito masculino entalado na nossa alma, a gente também quer entregar uma menção honrosa para a atriz e produtora Luciana Tomasi, que em uma live sobre cinema gaúcho e a estética do filme Inverno, que ela mesma produziu, disse o seguinte: tu tá falando com um Schunemann, com uma Tomasi, uma Adame, um Gerbasi. Não adianta a gente tentar fazer um filme de senzala, entende? Não seria o nosso melhor. Então, cada um tem que mostrar o que curtia e como é que veio. Então, eu acho que eu tava totalmente ambientada. Inclusive, eu tenho sangue francês também. Não adianta. Então, cada um faz da sua história. É um filme roots total. Nós deixamos aqui nossa solidariedade à diretora e roteirista Mariane Ferreira, única negra presente na live, que respondeu: Porto Alegre também é dos Oliveira e Silveira. Já passou da hora de nós, que nos achamos super desconstruídos, pararmos de pedir biscoito por fazer o mínimo que um ser humano decente deveria fazer: deixar de ser um babaca racista. Ufa! Acabou, hein? Esse foi o Deu Ruim número 10. Conseguimos chegar à nossa 10ª edição, graças a esse país e o mundo, né? Que tá sempre aí produzindo novos Deu Ruim pra gente discutir. E a gente queria mandar aqui um abraço forte pro Diego Mesa, que é o produtor do Deu Ruim. É ele que coloca o episódio no ar, faz a arte da capa normalmente, e que sofreu um acidente, foi hospitalizado, passou por algumas cirurgias, tá em fase de recuperação. E mesmo do hospital, manda áudio pra gente se preocupando com o programa. Então a gente queria deixar nosso carinho pra ele e desejar que ele melhore o quanto antes e possa sair do hospital, não pra produzir o podcast, né? Mas pra seguir a vida dele e seguir os projetos dele, que são muito importantes. Ele é um dos caras que segura, levantou e continua levando a Rádio Sense, que é uma rádio, um espaço online anticapitalista. A gente sempre coloca aqui, tem vários podcasts lá de temas fundamentais para construir um mundo com menos deu ruim, pelo menos. Então, todas as pessoas que dedicam aí parte da sua vida, a grande parte da sua vida, para que esses espaços existam e resistam, tem que ser sempre celebradas. Então, Diego, essa aqui é para você mais uma vez. E se você entrar no canal do YouTube do Anahest, só procura lá o Anahest no YouTube, com dois R's e I no final, você vai encontrar a playlist com todas as músicas que já passaram aqui pelo programa, e você pode ver um vídeo curto com os nossos rostinhos, as pessoas que fazem aqui o podcast acontecer, certo? Para aproveitar o assunto musical, Pomer, qual é a música de encerramento hoje? Para fechar esse Deu Ruim, que fala de doença que sobe o planalto, uma canção adequada sobre o tema de gente dodói. Mudhoney, Here Comes Sickness.